Vamos entrar o mix. Oh, sofrência! Isso é jogo dourado. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. E o mistério cê tem. Arrumei a mala mais de uma semana pra eu fugir com você. Meus atos, tô namorando antes de você aceitar. Já te assumi pro Brasil. Eu quero ouvir o Central Miss cantar isso aí, vai, vai! Porque eu te amo, o mais quero te amar cada vez mais. Grande coração de Maria presente, grande beijo, Marcinha! Lembrei, eu não sei, cuidado com o rosto, cuidado com o rosto. Porque na vida ninguém fez, você fez o menos. Vem, vem. Isso é Diogo Dourado. Para Central Mix, Daniel Livar, Ivaldo, Theo, toda moçada aí. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, cuidado com o rosto. Você sempre me ganha na manhã. E o mistério cê tem. Arrumei a mala mais de uma semana. Pega ali, pega ali. E com você, tô namorando antes de você aceitar. Sumi pro Brasil. Canta, meu povo! Yeah! Porque eu te amo, o mais quero te amar. Ninguém fez, você fez em menos de um mês. Te amo, o mais quero te amar cada vez mais. O que você fez em menos de um mês? Cadeira. Ser feliz pra mim não custa caro. E você tá do lado, eu me sinto também. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério cê tem. Arrumei a mala mais de uma semana pra eu fugir com você. Ter meu status, tô namorando antes de você aceitar. Pro Brasil. Yeah, yeah, yeah. Hey! TV Subael. O mais quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez. Thiago Canário, tamo junto. Porque eu te amo, eu não sei. Mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém. Você fez em menos de um mês. Vem, vem, vem. E abre no sax. E sete o Donador. TV Subaá. Tem mais sucesso. Peraí, peraí. Tá na sua música de trabalho aqui.